Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você aquele repertório, aquelas músicas que vocês já não ouvem mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais, e estamos aqui cumprindo essa missão, né, cumprindo aí essa tarefa de relembrar esse repertório para que não fique perdido na poeira do tempo e a gente, né, deixe de ouvir e tantas coisas bonitas e aquelas pessoas que não conhecem também não tenho a oportunidade de conhecer tantas coisas bonitas que passaram e que, infelizmente, perdida por aí. Então, estamos aqui cumprindo essa missão. Lembrando que a sua participação comigo para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês, você também pode fazer seu pedido musical de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail, é pelo batepapomusical1@gmail.com. batepapomusical1@gmail.com. Teremos também daqui a pouco o nosso Grandes Encontros, hoje também, com mais um grande encontro para você. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Vamos então abrir a parte musical do nosso encontro de hoje, relembrando a voz bonita, né, anasalada, assim, então é muito bonita, a interpretação muito bonita do Lúcio Alves, Pela Rua, de Ribamar e Dolores Duran. No ar parado passou um lamento. Riscou a noite e desapareceu. Depois a lua ficou mais sozinha. Foi ficando triste e também se esconder na minha vida, uma saudade meia soluçou baixinho no meu olhar, um mundo de tristeza veio se aninhar. Minha canção ficou assim sem jeito, cheia de desejos. E eu fui andando pela rua escura para poder chorar. Toda diva o tende, toda da toda da toda da diva. Minha canção ficou assim, sem jeito, cheia de desejos. E eu fui andando pela rua escura para poder chorar. Ouvimos com Ribamar, de Dolores Duran e Antônio Maria, Pela Rua. Agora, atendendo ao pedido da Magda, vamos ouvir com o grupo Os Tincuães, Salmo. A composição é de D.R. Ouvimos com Os Tincuães, atendendo ao pedido da Magda, Salmo. A composição é de D.R. E lembrando que a sua participação para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês é pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. Vamos agora ouvir com Alceu Valença, Deusa da Noite, e a composição é do Alceu Valença.

grandes encontros. O nosso Grandes Encontros de hoje vai focalizar o encontro entre Daniela Mercury e Herbert Viana, cantando dele Só Pra Te Mostrar. Esse foi o nosso Grandes Encontros de hoje, que focalizou o encontro entre Daniela Mercury e Herbert Viana cantando dele Só Pra Te Mostrar. Vamos ouvir agora com Nilo Amaro e os Cantores de Ébano, um grupo muito bom, que tenho certeza que quem conhece vai relembrar e matar muita saudade, curtir bastante, cantando Canção de Ninar Meu Bem, de Gracindo Júnior e Edu Reis. Eu cantarei estás bem feliz. Dorme, meu bem. Dorme, meu bem, por ti eu velarei. Que sejas bem feliz. Sonhos lindos com Deus, nosso Senhor, encontras de peço pela paz do nosso amor. Dorme, meu bem, por ti eu pedi. Sejas bem feliz, dorme, meu bem, que tenha sonhos lindos com Deus, nosso Senhor, enquanto eu rezo e peço pela paz. Dorme, meu bem, por ti eu pedirei, que sejas bem feliz. Dorme, meu De Gracindo Júnior e Bidu Reis, ouvimos, com Nilo Amaro e os Cantores de Ébano, Canção de Ninar, Meu Bem. Nessa, é uma vocalização muito bonita desse grupo, né? É uma harmonia muito bem feita, muito bonita. Lembrando que a sua participação é pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Na sequência, vamos ouvir com Guilherme Arantes, Coisas do Brasil, dele e Nelson Motta. Fácil te querer. Fiz De Nelson Motta e Guilherme Arantes, ouvimos com Guilherme Arantes, Coisas do Brasil. Vamos relembrar agora também a voz bonita da Silvia Telles cantando TT, de Ronaldo Boscoli e Roberto Menescal. Titi, você sabe tudo, tá bem, mas eu lhe garanto, Titi, que o mundo dá voltas também. Titi, hoje sou eu quem vai dizer, Titi. Você que sabia demais, não viu que o tempo passou e fez de você nunca mais. Tetê, não chora, Tetê, não pede, Tetê, segue em paz. Você que sabia demais, não viu que o tempo passou e fez de você nunca mais. Tetê, não chora, Tetê, não pede, Tetê, segue em paz. Ouvimos com Silvia Telles, do Roberto Menescal e do Ronaldo Boscoli, TT. E essa interpretação da Silvia Telles, muito doce para essa canção, né? Muito bonita. Na sequência, vamos ouvir do Sivuca, um dos grandes representantes nordestinos na MPB. Como eu sempre falo, o Nordeste e Minas Gerais contribuíram muito para a música popular brasileira. Grandes nomes da MPB são nordestinos ou mineiros. Vamos ouvir então agora com o Sivuca, Cabelo de Milho. A composição é do Sivuca e do Paulinho Tapajós. Tanta água no povo e o riacho tão seco e só. O cercado é de toque, o arado é de pé de pó. Um cansaço na rede, uma sede de se estrenhar. Seria um olhar pra parede, uma prece pro céu chorar. Seria. Se pudesse o céu chover, só a metade do que chove no meu coração. Tava um lago pra beber e o chão virava neve de tanto algodão. E o trapinho ia crescer e o gosto de rever moringa na janela. Tanto milho pra colher que nunca mais se vê o fundo da panela. Tanta água no coque, o riacho tão seco e só. O cercado é de toque, o arado é de pé de pó. Um cavalo no vinho e um filho que vai chegar. cena. Tem cabelo de milho, o brilho do sol no olhar, cena. Se pudesse o céu chover, sou a metade do que chove no meu coração. Dá um lago pra beber e o chão virava neve de tanto algodão. Pra filha crescer e o gosto de rever moringa na janela. Tanto milho pra colher de nunca mais se ver o fundo da panela. Se pudesse o céu chover, só a metade do que chove no meu coração. Vamos lá pra beber e o chão virava neve de tanta algodão. Pra filha crescer e o gosto de rever moringa na janela. Tanto milho pra colher de nunca mais se ver o fundo da panela. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com Sivuca, dele e do Paulo Tapajós, Cabelo de Milho. Na sequência, vamos ouvir outro Paulinho, Paulinho Nogueira, cantando dele, Pra Você Que Vai Chegar. Noite quente, quanta gente, quase de repente parte o trem. Sobe o monte, passa a ponte, tão sem horizonte pra ninguém. Segundo e lá no fundo apita pra passar. Canto enquanto o pranto não é tanto que eu não possa nem chegar pra lhe dizer, pra lhe dizer. Pra você que ainda vai nascer e ver a luz do sol. Carinho, quero oferecer meu sonho louco e meu sofrer. Ninguém há de ser mais que você, que viva a vida em paz. Seja tudo que eu não pude ser, com todo amor que for capaz. Noite quente, quanta gente, quase de repente parte o trem. Sobe o monte, passa a ponte, tão sem horizonte pra ninguém. Corre o mundo num segundo e lá no fundo apita pra passar. Canto enquanto o pranto não é tanto que eu não possa nem chegar pra lhe dizer, pra lhe dizer. Pra você que ainda vai nascer e ver a luz do sol. Com carinho quero oferecer meu sonho louco e meu sofrer. Ninguém há de ser mais que você, que viva a vida em paz. seja tudo que eu não pude ser. Com todo amor que for capaz, com todo amor que for capaz, com todo amor que for capaz. Ouvimos com o Paulinho Tapajós, do Paulinho Tapajós, para você que vai chegar. Lembrando que a sua participação para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês, é pelo batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir da Sueli Costa, da Bel Silva, com a Gal Costa, Vida de Artista. Esta semana, pescador, quando tece sua rede, jogador, quando joga sua sorte, cada um que conhece sua sede é artista da vida ou da morte. Se a menina e seus olhos aprendeu os detalhes dessa dança, quero ver se o riso em tua boca ainda lembra de leve uma criança. O que é uma vida de artista? Sonho inocente, não se esqueça de mim esta semana. Esta semana, ouvimos com a Gal Costa, da Sueli Costa, Bel Silva, Vida de Artista. Na sequência, vamos ouvir com a Simone, Mulher da Vida. A composição é do Milton Nascimento e do Fernando Brandt.

E também convidando para estarmos juntos na próxima semana, convidando a divulgar o nosso programa, a nossa emissora, e convidando também a participar com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais que você pode fazer de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail e também com a sugestão para o especial do mês. Tudo isso pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. batepapomusical1@gmail.com. Não sai daí que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.